Como foi que você pegou Hermes? Ah, foi com minha primeira namorada. Não sei, eu beijava ela e sentia uma coisa esquisita na boca dela. Você fica com raiva por causa disso? Ah, a gente fica, né? De vez em quando nasce uma ferida horrível na boca da gente. Quais são os seus planos para o futuro? Ah, do futuro só Deus sabe. Pago um boquete? Eu, hein? Que isso? É rapidinho. Não, não, não posso. Tenho que dormir, amanhã acordo cedo. Você trabalha onde, porra? Sou produtor cultural. Produtor cultural? No fode! Mas aqui mesmo? No fode! Só se for ali, atrás da igreja. No fode! Botafogo depois foge, é. No fode! No fode é o caralho! Você me faz sorrir, me faz delirar. Uau, uau, uau, uau, uau, uau. Se eu pudesse, te daria o céu e o mar com você. Eu como até seu cocô com você. Eu como até seu cocô. Você me faz sorrir, me faz delirar. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, ah, ah. Se eu pudesse, te daria o céu e o mar com você. Eu como até seu cocô com você. Eu como até seu cocô. Você me faz sorrir, me faz delirar. Uau, uau, uau, uau, uau, uau. Se eu pudesse, te daria o céu e o mar com você. Eu como até seu cocô com você. Eu como até seu cocô.